decidir agora que a vida decidiu te trazer outras coisas boas. Pode ir agora, pode ir sem medo, pode ir tranquilo, que a vida te reserva muitos abraços e muitos sorrisos. Vai lembrando que a vida resolveu te dar uma nova chance pra recomeçar, sabendo que esse tempo ruim vai passar e nada será como antes. Amanhã é outro dia, amanhã é sempre outra história. Agradeça e sorria, pode ir agora. Amanhã é outro dia, amanhã é sempre outra história. Agradeça e sorria, pode ir agora. Levando a saudade, mas com seu coração mais leve. Pode ir agora e vai sem se culpar por tudo que aconteceu, lembrando que o tempo cura. É, tudo adormece. Vai levando sempre todas as pessoas que fizeram os seus dias mais alegres, e sempre com a certeza de que o mundo dá voltas e a gente até se esquece. Amanhã é outro dia, amanhã é sempre outra história. Agradeça e sorria, pode ir agora. Amanhã é outro dia, agora.